Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Se der mole, noite cobra, na mesma hora, igual do Chen. Top Porsche, top Porsche, top Porsche, top Porsche. Vida cara, eu dou tudo, do melhor pra minha baby. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. É, ela disse que eu não presto, não. Porque eu tava de Aaron Press. Yeah, ela quer ser minha wife. Offline do problema de off-white. A gostosa que é um nego, mais um nego. De verdade, de Versace. De verdade, de Versace. De verdade. Ela disse que era um negro, mais um negro. De verdade, de Versace. De verdade, de Versace. De verdade, Urochi. Na onda da bala, ela balança água. Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga. Na onda da bala, ela balança água. Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga. Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Bagulho doido, tropa da minha street. Esses moleques são tudo maluco. Dentro da firma só tem os físicos. Mano da rua não clica assassino. Toda semana é nós visando lucro. Praia do Rosa, Manaus, Pernambuco. Ando com meio milhão no meu pulso. BMW de um milhão e pouco. A caminho da Marina da Glória. Beat de raça, colheira de joia. Dentro do barco com várias piranhas. Tudo querendo ser primeira dama. E as cagas chegam pelo oceano. Eu multiplico essas cagas pro mano. Comprei a porra toda. Tá esse ano, show de baixo que gosto. Se der mole, norte e cobra, na mesma hora, igual do Chen. Top Porsche, top Porsche, top Porsche, top Porsche. Vida cara, eu dou tudo, do melhor pra minha baby. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Urochi. Na onda da bala, ela balança água. Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga. Na onda da bala, ela balança a aba. Hoje eu vou tirar tua calcinha da Balenciaga. Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Prada, Porsche, Louis Vuitton.